dos teclados. Perdeu a chance de ficar calado quando falou que ela não servia pra namorar. Isso é coisa de ex-recalcado que perdeu e não tá conseguindo superar. Deixa ela viver, deixa ela ser feliz. Ela já é grandinha e dona do seu próprio nariz. Não é da sua conta se na balada ela tá perdendo a conta. A boca dela, se quiser beijar a balada inteira, não é rapariga não, apenas solteira. Se sai com um na quinta e outro na sexta-feira, não é rapariga não, apenas solteira. A boca dela, se quiser beijar a balada inteira, não é rapariga não, apenas solteira. Se sai com um na quinta e outro na sexta-feira, não é rapariga não, apenas solteira. Alô Aldo, Vidraçaria Vitória, o estouradinho, hein? Lucas, paredinha sob pressão, divulga pressão, bebê. Perdeu a chance de ficar calado quando falou que ela não servia pra namorar. Isso é coisa de ex-recalcado que perdeu e não tá conseguindo superar. Deixa ela viver, deixa ela ser feliz. Ela já é grandinha e dona do seu próprio nariz. Não é da sua conta se na balada ela tá perdendo a conta. A boca